espetáculo de São Paulo em armas e a Maria Nezuzé. Alma de plena beleza nessa metamorfose marcial. Povo de trabalhadores veste a blusa e veste a farda. Tudo aqui deslumbra a imaginação mais ardente. O movimento desta hora se espraia nos cinco frentes de batalha em tais características de ordem e disciplina que iríamos assistir apenas a uma parada patriótica. O delírio do poder já juntou de cadáveres este choro feliz. Falei com muitos, por cujos lares a morte traçou o signo das primeiras desventuras. Ninguém, entretanto, amaldiçoou o sacrifício que tem alguma coisa de religioso. Grande e belo Brasil, que assim rígidas a fibra de seus filhos para a inevitável amargura do sofrimento. E pensar a gente que testemunha uma luta civil, ingrata fúvida de irmãos, criada apenas pelas vaidades humanas, pela mediocridade de apetites subalternos, prolongando o exercício do poder discricionário além dos limites naturais, na distinção de quem se quisesse eternizar na comunidade da casa alheia. Como se iludem os escassos defensores do cadete quando, arrogantes e impermeáveis ao senso comum, acreditam poder dominar os insurrectos pelas armas. Os caporais da ditadura esbocam se averiguar que isso aqui é um motim de políticos ambiciosos. Decididamente, Júpiter enlouquece primeiro os indivíduos que deseja perder. A mesma incompreensão do fenômeno político, a mesma estreiteza de vistas, o mesmo horizonte oficial, confinado entre os muros do mesmo palácio. O chefe do governo provisório supõe deslustrar o ímpeto de 9 de julho, escrevendo em seu manifesto que ele procede da reação do 25 de outubro. Mas preparai, brasileiros, na insensatez da afirmativa oficial, confrontai-a com a evidência dos fatos e tirai as conclusões devidas. A esta hora, a ditadura mobiliza todas as forças em que pode dispor para atacar os nossos exércitos. A nação inteira ouve o sino do cacete tocar o rebate do povo. Nada de perigo ilumina todos os cruzamentos do território. A imprensa amordaçada limita-se a publicar os comunicados do Ministério da Guerra. As prisões regurgitam de encarcerados políticos e militares, inclusive generais da ativa. Todos os peões são colocados no tabuleiro da luta. O chefe de polícia da capital da República abandona o cargo e assume o comando de tropas. A moratória está decretada, fechadas as academias, de fogos acesos em quadra, aeroplanos, armas e munições encomendados a toda a pressa dos Estados Unidos. As estações de rádio da metrópole comitam noite e dia, sob o controle oficial, apelos obrigatórios, panegíricos e informações. Uma atmosfera pesada oprime a respiração nacional. Tudo isso por quê? Exclusivamente porque os antigos situacionistas de São Paulo têm alçado o colo dos campos de Piratininga? Apenas isso, mas então, brasileiros, de duas uma, os vencidos de outubro eram a quase unanimidade. Só os azares da política deslocou provisoriamente do poder, ou a ditadura, pela soma de seus desmandos, conseguiu arregimentar contra a sua duração, não simplesmente os adversários que lhe seriam naturais, mas a quase totalidade da opinião brasileira. Quem sabe a ditadura está conscientemente deturpando a verdade dos acontecimentos e comprimindo no circuito de uma explicação solerte o incomensurável panorama da luta de hoje. Avivemos a memória dos esquecidos. a 29 de outubro de 1930, São Paulo, quase como hoje, abria o chefe da Revolução Vitoriosa as portas de Itararé e o trazia nos braços esse pedido de aclamações até o Vale do Paraíba. Por que mudou esse povo? Seria sido ele realmente quem mudou? Ou foi a ditadura quem no poder distinguiu a terra para se transformar de produto do povo em usurpadora de funções de confiança? Por mais que se a gente insta na música de inúteis, os batedores discricionários não lograrão escapar à fatalidade daquele terrível dilema entre pilhar pontas de platina e fundir a carinhosa intimidade dos que traíram os compromissos da indefinida jornada liberal e revolucionária de 1929 e 1930. Não, meu cidadão, São Paulo não é um arraial de fanáticos, onde resulta da cinta um passado de processo definitivamente sepultado. As águas que foram da torrente caudalosa que se empenharam no abismo não remontarão jamais a nascente. São Paulo é hoje a metrópole da renovação brasileira. Aqui, neste altiplano majestoso, ainda se guardam indiretíveis ao esquecimento dos homens, dos cultos imortais. E Deus, simbolizado na figura de José de Anchieta, traseira do frontel das selvas, com clarões da sua fé intrépida e da pátria, que nessas colinas históricas, a beira do Ipiranga, consubstanciou no grito do primeiro monarca a voz da independência política. A renovação que vamos realizar não será, porém, obra sectária de exclusões e vinganças civis executadas pelo medievalismo do Tribunal de Sanguíneo Partidário, nem pretende considerar o governo como instrumento político de detestáveis ajustes de conta, abrindo-se vencidos e vencedores um surto de discórdias eternas. O Brasil está a exigir de todos os seus filhos confiança progressiva nos seus destinos, curiosidade e honradez nos processos de administração, métodos racionais de governo, verdade e lisura nos documentos oficiais e, sobretudo, espírito de cooperação inteligente. Todos juntos, empurrando ladeira acima o carro das nossas dificuldades, muito teremos de sofrer e suar para chegarmos ao cume da montanha. Suprema loucura constituiria, por isso, na insignificância da nossa população, proporcionada em entidade do território e no reduzido do cruzeiro das nossas elites, querer ainda proceder a novas divisões arbitrárias, arrogando-se os fariseus o direito de fumar e a mente, excluindo os donos do serviço público, os adversários e os desafetos, só porque sejam adversários e desafetos. Para organizar-se uma aparelhagem aprimorada de representação popular, atualizando-se as formas do direito público nacional, de acordo com a experiência de dois regimes e as necessidades do país, na peculiaridade de seus contornos morais, econômicos, intelectuais e físicos, foi de certeza a Revolução de Outubro. Esse é o pensamento dos que, como eu, apregaram e realizaram. Desgraçadamente, a obra de todos foi, por culpa desse povo, transformada no privilégio de alguns. E caímos no erro oligárquico, na infalibilidade do poder, na mentira orçamentária, na sobrecarga de impostos, nos abusos de força, na repressão das greves pela polícia, na proscrição dos mais capazes. Da nova era inauguraram numa Indochina festiva o pagode de novas divindades exóticas. Um pequeno grupo de iniciados passou a ser o depositário daquela essência imponderável que, de olhos do céu e mãos entranhadas, convencionaram denominar o espírito revolucionário. A chama sagrada tanto poderia iluminar a ditadura proletária como o Estado corporativo. A extrema-direita e o bolchevismo confundiram-se paradoxalmente nos rumos do mesmo desespero. No fundo, afora as exceções indispensáveis, nada mais do que uma cortina de fumaça ocultando a paixão do poder que agrosteira os espaços de controle. Durante 20 meses, os sacerdotes do novo culto fizeram e refizeram programas de governo nas sinagogas e clubes divertidos, cópias medíocres de um jacobinismo fora da moda. Alijaram servidores sinceros e desinteressados da causa, caluniaram funcionários exatos, puseram sob suspeita infamante serventuários provos, degradaram militares amantes exclusivos da sua classe, exploraram divergências políticas, atacaram a vida dos partidos, exaltaram a indisciplina nas classes armadas, criaram o clima da desordem viral e da confusão delirante. Como na Rússia dos Czares, a desgraça atingia em cheio os que não se dobravam ao aceno do gabinete secreto, e tudo resolvia em noitadas boêmias, entre fumaradas de charutos e cigarradas amáveis, desde o plano Niemeyer até a reforma do ensino, desde a diplomacia até a limpeza pública da metrópole, desde a administração paulista até a magistratura, desde as questões fiscais até os problemas da saúde pública. Uma rajada insânia varre há quase 2 anos do nosso desventurado país. Aqui é Laudo de Camargo, magistrado impoluto e paulista da Gema, deposto por um simples cliente do punho de um capitão indisciplinado. Ali é Pires de Albuquerque, com corte suprema, porque como procurador-geral da República denunciara e acusara os vencidos de 22 e 24, isto é, por ter cumprido seu dever. Acolá é o gabinete do primeiro-ministro da guerra, derrubando sumariamente generais do comando de regiões por processos inéditos na administração do exército.